À beira do abismo. O convidado de hoje do À Beira do Abismo é o Salvador Sobral, exatamente. Eu creio que não é necessário fazer alguma introdução para o Salvador, creio que toda a gente o conhece já muito bem. E o Salvador agora lançou um novo disco de originais que se chama Paris-Lisboa. Recomendo que ouçam, está disponível em todas as plataformas, é um disco muito, muito bonito. Nós falámos sobre ele, falámos sobre as referências desse disco, falámos de filmes, de livros, de outros artistas e de coisas em geral, o mercado da música. E também com aqueles habituais comentários polémicos do Salvador, creio que vão fazer as delícias dos seus fãs. Foi uma oportunidade muito boa e agradeço, claro, obviamente ao Salvador e à Fado in the Box, que é a sua agência que proporcionou que isto pudesse acontecer. Connosco também esteve a Patrícia da Fado in the Box, portanto, se de vez em quando ouvirem algum comentário ou algum riso que não seja meu nem do Salvador, pronto, será dela, está bem? Pronto, então fiquem com a conversa com o Salvador Sobral. Queria começar por perguntar qual é que é o teu momento preferido do Paris, Texas? É aquele momento que te emocionou mais no filme? É uma boa pergunta. É. Eu acho que não é inevitável. O meu momento preferido é aquele de quando ele está na casa de banho. Sim. A explicar ao miúdo com um gravador. Sim. A situação, não é? Yeah. Ou seja, que nem sequer tem coragem de encarar o miúdo, não é? Yeah. Dizer-lhe isto. E o plano é lindíssimo, as cores são lindíssimas desse plano, a ver essa cidade. Acho que essa é a minha cena preferida. Pá, eu gosto muito dessa, mas também gosto muito. Eu sei que é uma cena, a cena enorme do suposto clímax do filme, sim, sim, é? Sim. Que é o real encontro. Pá, eu fui às lágrimas com aquilo. E é uma tensão, estou a ficar com pedra de pouco. Exatamente. É uma tensão que eles criam ali brutal, pá. Brutal, brutal, brutal. Tu viste o filme há muito tempo? Tinhas visto? Eu sei da história do teu pai, que ficou um bocado traumatizado com o filme. Depois, a primeira vez que eu vi, eu na verdade, a primeira vez que eu vi, eu andei infiltrado na universidade, na Faculdade de Letras. Sim. Mais ou menos ao mesmo tempo que eu fiz o meu primeiro disco, em 2016, eu tive um ano a ir à Faculdade de Letras a aulas que me interessavam. Eu fui à net ver aulas que me interessavam. E como eu fui logo nos primeiros dias de aulas, a malta pensava que eu era um gajo de lá. Depois, a uma certa altura, eu fui falar com os professores, eu tinha estudos pessoanos, cinema independente americano. Ok. O que é que eu tinha mais? Cinema inglês também. Estudos de género. Ok. E depois eu fui falar com os professores e disse, olha, eu não estou inscrito, pá, mas eu gostava de poder ver as aulas, algumas. E eles disseram todos sim. Depois deixei de poder ir depois do Festival da Canção, foi assim, das primeiras coisas que aconteceram foi eu deixei de poder ir à faculdade. Mas então, a primeira vez que eu vi foi na aula de cinema independente americano, onde eu vi uma data de filmes e eu flipei com o Paris, Texas. Depois vi outra vez no Nimas, que eles passaram. Exatamente, sim. Uns tempos depois. Depois vi no computador várias vezes, comprei o DVD. E agora, há pouco tempo, o Paulo Branco convidou-me para fazer uma sessão de apresentação. Que é insólito, não é? De repente estou eu a apresentar o Paris, Texas. Eu não percebo nada de cinema, só gosto de coisas bonitas e de diálogos bonitos. E o Paulo Branco está-me a convidar para ir apresentar o Paris, Texas. Está bem, pronto. Sim, mas tinha essa ligação, não é? Com o nome do novo disco e claro, etc. Claro. Há uma frase, por acaso, do Paris, Texas que eu acho muito engraçada, em que às tantas o Harry Dean Stanton diz que não tem medo de alturas, tem medo de cair. Sentes-te um bocado também assim. Quando é que ele diz isso? Epá, não me lembro perfeitamente. Sei que fiquei e tive de ir confirmar isto à net, porque tinha ficado com a frase na cabeça, mas existe. É muito bonita essa frase, pá. Sentes também isso? Olha, para isso durante 20 minutos agora. Claro. A malta começa a mudar. Pensa que perdeu a sintonia. Não. Sim, eu acho que sim, é possível. Pá, tenho medo de cair sempre. Mas, pá, tu hoje, quer dizer... É mais com... Não, não, não... Ah, estás a falar artisticamente? Engraçado, já viste, a minha mente foi diretamente para a saúde. Não. Eu penso... Esse... Não, mas fui eu. Eu é que pensei isso, percebes? Eu tenho sempre medo... Isto não é TV 7 dias, por exemplo. Exato. Não, mas eu tenho esse medo. Pá. O maior medo é esse, meu. É tu caís outra vez na doença. Artisticamente não tenho medo nenhum, porque já fiz bares. Ainda agora estávamos a falar disso. Eu já fiz bares, não me importo nada de voltar a fazer. desde que tenha saúde, é isso, estás a ver? Eu tenho essa arma, se eu tenho saúde, eu estou bem, percebes? Eu acho que há muitos artistas que acontece isso, epá, não é? De repente ficam famosos da noite para o dia, eu sou o perfeito caso disso, não é? Epá, e depois não conseguem lidar com... nem sequer tiveram tempo de ter medo de alturas e já caíram, não é? E eu acho que a minha arma é essa, é saber que o cair verdadeiro é o cair na doença, percebes? Portanto, é um bocado sensacionalista isso, mas é a verdade, pá, eu, se tiver saúde, eu estou bem, percebes? Sim. Pronto, então vamos já partir para o outro tema, porque eu não quero tornar isto uma cena sensacionalista. Eu devo dizer... E até porque eu adoro tocar em bares, percebes? Eu adoro a cena, portanto, não estou preocupado. E tu, hoje voltarias na boa? Voltaria para fazer as turnés que a gente fazia pela Andaluzia. Uma data de turnés que a gente fez com a carrinha do meu amigo pelos bares em Andaluzia. Ganhávamos 100 euros por giga. E pá, está-se bem, não... Foi muito giro e há de continuar a ser giro se eu conseguir voltar. Pior é se não me aceitarem nem aí, e é que sei lá, vou fazer. Tenho que ir para o Starbucks outra vez. Mas então vamos deixar as coisas tristes e dizer que eu, a primeira vez que te vi atuar ao vivo foi em 2017, no rescaldo do festival, quando estes um vários concertos no CCB. E pá, devo dizer que eu, como a maior parte das pessoas do país, estávamos confinados à imagem que tínhamos tido na televisão. E eu devo dizer que nunca tinha visto nada assim, e os movimentos que tu fazias, eu achava que estavas a andar a 50 frames por segundo, devias estar a andar ao dobro da velocidade, tu pareces um desenho animado autêntico. E é engraçado, não é? Porque quer dizer, tipo, a televisão veiculou uma imagem de ti que não é bem aquilo que tu és, mas depois as pessoas vão ao palco e tu, ao contrário do que também é muito habitual hoje em dia na música, tu explodes completamente. É nessa explosão que tu te sentes mais tu, em que mesmo que estejas à frente de pessoas que não te conheçam de lado nenhum, sentes que é agora que elas vão levar com a minha merda toda. É engraçado, porque eu acho que é o que funciona mais, é o que funciona mais a favor de nós enquanto banda, é isso, é a malta pensar que vai ver outra coisa. E está à espera de um concerto calminho, baladas, aquele gajo meio melancólico, português, estão lá fora, isso acontece muito também. Sim. Epá, e de repente levam-me com esta chapada de performance catárquica, epá, tudo é válido, não é? A Maria João, cantora, que me disse, Salvador, tudo é válido no palco, desde gritos a rotos, epá, tudo é válido, e tudo vem da garganta, do corpo, estás a ver? O Jacques Brel foi um gajo também que me ajudou imenso a perceber isso, o cinema, não é? Todas as influências que eu tenho que me ajudaram a tornar isto mais uma performance do que um concerto. Às vezes é perigoso. Sim. Às vezes é perigoso, porque eu esqueço-me de cantar, às vezes, talvez. Ei, agora vou improvisar uma história. Os gajos, às vezes, o Júlio Alberto, dai, inventei uma história, dai. E eu tenho que inventar uma história de um personagem daquela canção, e é teatro de improvisação, não é? Sim. E às tantas já nem sabes o que é. E às tantas, pá, esqueço-me de cantar. Por isso é que o disco também, eu fiz bastante as canções meio quadradas, de cantá-las até ao fim, que é para depois as pessoas vão ao vivo e vão ver aquela explosão de tudo, não é? Eu acho que isso... É tipo a nossa grande chapada, que é fixe no público, é essa surpresa que eles não estão à espera. Exatamente, e acho que até para mim a maior chapada que eu tive é a música com que tu abres o disco, que eu na altura vi ao vivo. E achei, caramba, o que é que se está aqui a passar? Será que eu entrei na Twilight Zone agora? Ainda estou num concerto da sala. Porquê que decidiste pôr no início do alinhamento do disco a música? Porquê é que ficou mesmo aí? Aquela canção, agora chama-se 180-181. Exatamente. Na altura foi uma canção que eu escrevi, um poema que eu imaginei, de um gajo que estava em coma. Comecei a escrever a história do gajo, depois apercebi-me, à medida que escrevia, inventava a história, e apercebi-me que ele tinha matado uma pessoa num acidente de carro, sem querer. Então ficou em coma e não queria acordar, ou não sabia se queria ou não acordar, porque teria de lidar com todas as consequências de ter matado alguém. Sim. E depois, muito tempo passou, eu fiz esse gig no CCB com essa história, depois de ter vivido tudo, pensei, vou fazer isto assim, mais autobiográfico, mais ambíguo, a malta vai pensar que isto é sobre mim, e ponho esta canção como zero, como antes do renascimento, estás a ver, e antes do disco, que eu penso ser uma cena de alegria e de luz, de cor, sei lá, uma cena de libertação, vou pôr isto como o último que ficou do passado, meu, a minha catarse total, a gritar, apaguei as máquinas, arranquei os fios, para depois começar com o presságio de um bom disco. Aliás, as canções, o 180 está separado da segunda canção por vários segundos. Sim. que é para dar esse espaço, para dar espaço, para as pessoas respirarem e pensar, ok, agora vamos a outra. Sim, sim. O Presságio tinha uma... A minha música preferida do disco, já agora. Não ia fazer nenhuma pergunta sobre isso, mas... E já agora, porque é que no disco decidiste ter uma versão diferente do Manaman daquela que já tinhas lançado antes? Porque é que... Olha, muito honestamente, é verdade, muito honestamente, não fiquei feliz com a... Com a canção, não senti. Okay. Não senti que a canção com o quarteto, assim com aquele groove, tivesse a dar o melhor da melodia e do poema. Pá. Sim. Não senti que a música estivesse muito relacionada com o poema. A minha própria irmã diz, não é? Quando a minha irmã diz alguma coisa, penso muito sobre o assunto e pá, ela tem razão. Ela tem razão. E pá, pensei mano a mano, toda a gente dizia, ai, a melodia é tão alentejana. Pá, quem mais alentejana do que o António Zambujo? Eu estou com uma malta a jogar a bola e eu disse, Zé, mas não queres cantar o Mano a Mano comigo? Ali, irmãos gêmeos do tormento, filhos da mesma aflição. E pronto, fizemos aquilo super íntimo e super verdadeiro e agora eu sinto que a canção já está ligada ao poema e a música faz sentido agora. Fala-me mais sobre isso de jogarem a bola. Olha, a gente joga a bola uma vez ou duas por semana, às vezes ele não pode. Eu por acaso ultimamente também não tenho, a gente tem tocado muito fora e não tenho podido, mas eu jogo a bola sempre que posso. Yeah. Okay. Não sabia. Eu não podia, estás a ver, tive muitos anos sem poder, obviamente, sim. Então agora estou outra vez jogo à defesa. Então és como em educação física és a pessoa que é escolhida em último e fica à defesa. Não, eu gosto de jogar à defesa, eu sou o gajo que joga à defesa, sempre fui. Okay. E pronto, jogo com o Júlio, com o André também joga, o Júlio joga muito bem. O Júlio, eu acho que ele é pianista, por acaso, porque ele era ser treinador de futebol, meu gajo. Lê livros de teoria de futebol. Estou a falar de psicologia do futebol, meu. O Júlio está muito metido nesse ponto. Mas, a gente joga... O Bruno Guerra também está sempre a dizer que quer vir, e sempre que eu mando mensagem diz que não, o Alvin também nunca pode, enfim... Eu acho que os comediantes passam um flop no futebol e não querem. Se calhar por isso que são comediantes, não é? Exato. Há bocado estavas a falar do Jacques Perrel e de facto é engraçado porque lá está, é outra coisa também que diferencia um bocado, porque ao contrário de muitos artistas da tua geração, não tens essas referências francófonas, não é? Yeah. Hoje em dia, tipo, se calhar os teus pais vinham de uma cultura um bocado mais influenciada por França do que a nossa geração, não é? Yeah. O que é que achas que isso está a perder um bocado? Também é para a nossa geração não se interessar? Acho que é pela monopolização da América, não é? Enfim, pelo capitalismo e pela América ser o centro do mundo e agora só queremos os americanos, a música americana, a cultura americana. Sim, tanto que até já há pessoas que falam com imensos anglicismos pelo meio. Oh, odeio isso! É como é que se diz em português? mas tu viveste aqui toda a tua vida, como é que não sabes como é que... eu até sou um bocadinho estranho nesse aspecto. Eu vivi nos Estados Unidos um ano. Exatamente. Na altura queria ser americano e pronto, eu tinha o meu American accent. Comia cheeseburgers todos os dias. Claro, por acaso engordei para caraças nessa altura. Está explicado. E então, hoje em dia eu comecei a fazer um esforço para me desamericanizar. Falar com uma pronúncia mais portuguesa. Sim. Porquê é que eu tenho que falar com maus gajos? Não quero isto. E então comecei a desamericanizar. É um processo ainda em continuação. Yeah, yeah. E agora também queres tornar um bocadinho sueco, não é? exato. Adoro a Escandinávia e adoro os suecos. Adoro a música das frases dele, a maneira como eles falam, a melodia. Não estás a falar do Zaba, certo? Ah, não. o que é que há aí de música? Por acaso havia lá um museu, o museu do Zaba, pá, eu não, nunca fui ver. Música sueca, por acaso, não conheço muito. Não foi, eu quando estive lá, fui todos os dias a jam sessions, mas jazz, fui sempre ver jazz. Cantei lá muito nas jams, fiz um concerto até num bar. Mas não... Foi sempre jazz, estive muito mergulhado no mundo do jazz, tá? E a malta sueca lá gosta de ti? Tu sentiste um bom feedback? Olha, na verdade sim, é engraçado porque os suecos são muito eurovisivos, pá, são super, super eurovisivos. Por terem a banda mais famosa que é, claro, lá, não é? E todos os anos dão muita importância àquilo. Só que eu estou muito diferente, não é? Então ninguém me reconhece. Só que quando eu digo, não é? pá, eles mudam completamente. Não, não é possível. Eu digo, pá, sou eu. Mas estou um bocadinho diferente. Não é possível. Pá, sério. Pá, e flipam completamente. Mas eu passava muito sem dizer. Pá, e fiz uma data de sessões na Escola Superior de Música. Fui lá tocar com eles. Mas sempre sem saberem. Só quando eu dizia que pá, mudava a cara deles completamente. Porque a Eurovisão para eles é enorme. Está a ver? Mas pronto. Ah, ok. Isso aqui quer dizer mais alguma coisa. Ah, não. Couve. Uma pausa. E depois houve outra coisa engraçada também. Lá está. Eu já conhecia algumas músicas deste álbum porque tu as revelaste em concerto. Yeah. E isso também é uma coisa... Eu devo dizer, eu trabalho numa editora de música durante algum tempo. E acho que estive no dia em que foi o concerto que eu fui, foi quando estavam lá a malta da Deca para falar contigo. Acho que foi nesse dia. Porque eu trabalhava no Universal, que é a major dessa... Sério? Yeah. Tu trabalhaste no Universal. Eu depois fui ter uma reunião com a Deca lá ao Universal. Tu estavas lá? Epá, devia estar, sim. Yeah. Mas eu era só o assistente, portanto estava no cantinho. Mas depois não aconteceu. Pois, eu sei isso. E... Mas estava a dizer... Acho que fiz mal. Não, acho que não. Mas o quê? Estás arrependido agora? Não. Eu queria saber a tua opinião. É que a malta dizia, pá... Não podes, nunca um português, não sei o quê. Pá, isto é uma oportunidade. Pá, mas o contrato era assassino. Não quero, eu quero viver, quero ser feliz. Não me obriguem a gravar um disco em cada ano. Pá, claro. Não consigo, odeio discos. É assim, se fosse há 30 ou 40 anos, eu se calhar dizia, pá, pensa um bocadinho. Mas agora hoje em dia, como está tudo tão global, não é? Sim. Quer dizer, tu não precisas daquelas amarras, não é? Um dia a gente vai conseguir viver sem editoras. É o futuro. Queres dizer isso mais alto? Eu chamo aqui a Valentim Carvalho. Exato. Mas por acaso tive sorte, porque nós, quando agora assinámos com o Warner Spain, pá, os gajos são ótimos. Eles são ótimos, músicos, são ótimos. Diz que eles são ótimos. Não, mas são músicos e respeitam muito o processo artístico. Pá, não disseram absolutamente nada do disco e o que é que eu haveria de fazer no disco. E eu estou feliz com isso. Agora nunca se sabe o dia da manhã, não é? Claro. Era querer que faça um dueto com Alejandro Sanz, pá, que era uma tese. Poderia ser que o Alejandro Sanz de repente se tornasse um ícone do jazz, não sabe? claro, de repente se cabe bop. Mas estava a falar disto tudo porque lá está, porque ouvi a 180, 181 primeiro nessa tal versão do concerto, e que tu gostas de trabalhar as músicas primeiro em palco antes de as meteres em disco. E hoje em dia é um bocado ao contrário, e além disso, hoje em dia não há espaço para improvisação na maior parte dos concertos, não é? É tudo medido ao milímetro. Yeah. Porquê é que tu achas sobre isso? Porquê é que isso se tornou uma norma? E eu, como trabalhava numa editora de música, muitas vezes assistia a concertos dos artistas da Universal, sentia um bocado isso, que aquilo já era tudo tão à volta de backing tracks, que aquilo já estava tudo muito programado. E não é só isso, é as coisas que ele diz aí nos concertos, também são sempre iguais. Repetem. Ao passo que tu contaste histórias absolutamente mirabolantes em que ia acontecer. Não, mas olha, isso também tem a ver com o estilo de música que nós tocamos. Eu não posso dizer que a minha música é jazz, mas tem uma influência grande do jazz, e nesse sentido de improvisação, não só musical, mas também nas coisas que se dizem, nas histórias que se contam. Sim. É muito importante, pá, senão eu vou morrer de tédio. E como nós temos muito concertos, temos que estar sempre a encontrar novas formas de tocar o Amar pelos Dois, tocar qualquer outra canção. E nós fazemos o processo inverso, como há muitas bandas de jazz que fazem, que é tocar muito e depois gravar. Sim. Nós agora já estamos a tocar, eu acho que 3 canções do que será próximo. Um disco novo. Yeah. No Coliseu ainda haverá bem 3 ou 4 canções que estarão no outro disco. Portanto, é isso. Eu gosto de rodá-las muito para que elas ganhem vidas diferentes à medida que vamos tocando, e já estão super intrínsecas à hora de gravar. Sim. Já estão muito interiorizadas, não é? Exatamente, e ganham essa nova perspectiva. Epá, agora com aquela conversa toda da editora, eu tinha mais qualquer coisa. Mas tu trabalhaste com a minha irmã? Eu por acaso trabalhei com a tua irmã. Quer dizer, trabalhei com a tua irmã, tratei o disco com a tua irmã na altura, que foi, não foi este último, foi o penúltimo, Luísa. Ok, exato. Porque eu já saí de lá em março do ano passado. Porquê? Porque me apeteceu. Já estava farto daqui a um bocado e queria seguir para outras coisas. O que é que tu fazias? Isto agora, a entrevista é sobre mim. Pá, eu gosto, nunca vos pensei do entrevistado. Ah, ok. Tudo bem. Não, era assistente do AIR. Só. Ah, ok. Pá, e tratava da logística toda, ou seja, das coisas chatas que o AIR não queria tratar. É. Yeah. E pronto, e por causa disso... Eu convidei o gajo 1000 vezes para... Enfim. 1000 vezes para o gajo ver os gigs e não sei o quê, reuniões com o gajo, nada. O que é que mais... Foda-se. Ok. Tem que arranjar um filtro, não tens aí? Não, o que é? Um filtro de quê? Filtro para as coisas que tu dizes? Yeah. Já, qual foi assim a pior situação em que te meteste por causa de uma coisa que tu disseste? A do peido. Foi? Ah, ainda não houve nada a superar isso. Não, acho que não, a do peido foi bastante séria. Eu não dormi nada, a minha mãe chateada comigo. Foi horrível. E depois as pessoas ficaram chateadas porque era também a situação de estarmos, não é? Estávamos a angariar dinheiro. O quê? Aquele dinheiro que, para uma causa, aquele dinheiro que se perdeu. Pois, a questão é essa. Não, mas o mais grave é eu ter feito aquilo, estás a ver? Pois. Que raio de sociedade é esta, não é? Em que o grave é que um cantor está ali e diz uma piada. É muito mais grave do que o dinheiro se ter perdido, o dinheiro que ia para a reabilitação das casas. Eu acho que isso se alastra um bocado a tudo. Eu acho que as pessoas deram sempre muito mais importância a tudo o que tu disseste do que tu fazias, não é? Do que tu cantavas e... Eu acho que não é isso um problema da sociedade portuguesa no geral. Não. Isto é um problema geral. Eu fui agora dar entrevistas à Polónia e à Alemanha e os jornalistas, pá, não dá. Não me falam do disco, só me falam do transplante e da Eurovisão. E, portanto, é um problema geral, não tem a ver com Portugal. Nada. Eu acho que França, eles são bastante sérios quando são as entrevistas. Sim. Não, e quer dizer, França, e ontem aconteceu a tragédia que foi da Notre Dame, não é? 300 milhões deram para as famílias mais ricas, Louis Vuitton, pronto. Essas marcas deram 300 mil milhões. Exatamente. Mas eu acho que o governo também tem dinheiro para arranjar isso. Mas é engraçado porque depois de repente nas redes sociais, eu sei que tu não estás nas redes sociais, e que as pessoas a partilharem uma cena de um filme, já não lembro qual é que era, em que alguém falava de que um dia a Notre Dame ia desaparecer. Era filme é do Before, Sunset. Sim. É o segundo. Tu... Ah, eu fartei-me de ver esses filmes, tem imenso diálogo. A sério? Mas estava a pegar nisto, porque lá está, é aquela coisa de ser tudo efêmero, não é? Também é uma coisa que também para ti te preocupa, o facto de... Sei lá, às vezes podes ficar muito contente com uma coisa que tu graves ou que tu faças, mas que pode rapidamente ser... Ou seja, as pessoas não darem a devida atenção por estarem preocupadas com outras coisas mais superficiais. Não, mas eu gosto da cena do momento, eu gosto também a nossa música é isso, vive muito do momento. Sim. Eu gosto que haja essa efemeridade nas coisas. É, gostas? E na arte, sobretudo. Não é coisa na Notre Dame, é na ordem natural das coisas, não é? Olha, isto, não é? Isto caiu pelo terremoto, isto caiu no incêndio, não sei o quê. Pronto, agora, incêndio na Notre Dame é a ordem natural das coisas. Eles vão reformar aquilo tudo e vai ficar ótimo. Vai ficar espetacular. Yeah. Que mais coisas é que eu queria perguntar? Há uns dias estava a ler uma entrevista do Jacques Brel e ele dizia uma coisa que eu achei muito engraçada, que ele dizia que, eu não sei se isto é uma tradução muito boa, porque eu estou a fazer isto manualmente, mas ele dizia: a vida não é uma coisa grave, a vida é como um jogo em que tens de afastar da gravidade dada pelos imbecis. Era mais ou menos isto que ele dizia. Tens sentido que o teu percurso musical tem sido um bocado isso? Afastar-te da gravidade dos imbecis? É possível, mas não voluntariamente, não é? Sim. Eu só queria fazer música e tocar com os meus amigos, mas depois estas coisas, é uma consequência. Os imbecis são a consequência, não é? Da música que a gente quer fazer. Mas sim, pois é um gajo. Eu gosto do facto da Patrícia estar a julgar-te qualquer coisa. E depois tem a veia revolucionária, não é? E reivindicativa de: não, eu quero falar sobre isto. Mais a Palestina, mais os refugiados, estás a ver? Mais o excesso do feminismo, mais o. Estás a ver? Eu quero. E é uma cena minha que eu tenho de querer insurgir-me, estás a ver? Isso sou eu, a culpa é minha. Sim. Os imbecis vão estar lá ao outro lado à espera para julgar, não é? Pois. E o Jacques Brel também era um gajo muito político. O Sérgio Gainsbourg também, essa malta. Sim, exatamente. Eu admiro muito essa malta que faz música política e que se insurge, não é? Em vez de fazer o papel de: ai, é tudo lindíssimo, adoro tocar I Love Spain, não sei o quê. E tipo, a vida é lindíssima. Não, a vida não é bonita e há muitas crises. E se nós temos uma voz para o público, então temos que usá-la para alguma coisa. Claro, exatamente. Mas fala-me disso, do excesso do feminismo. O quê? Não, o quê? Eu acho que estamos a viver agora uma época de já não tanto de igualdade entre sexos, não de não se chama, em Espanha eles chamam embrismo, Uhum. Que é o contrário do machismo. Sim. Porque o feminismo é a igualdade, não é? Sim, exatamente. Tudo bem. Agora, o embrismo é o contrário do machismo. E isso tem que acontecer e está a acontecer para que depois possamos encontrar o equilíbrio. Mas às vezes eu acho que há coisas ridículas Eu acho engraçado na Suécia, por exemplo. Sim. Não existe... Não dizem que se tens um namorado ou uma namorada. Diz sambo, que é partner, não é? Ah, sim, uma palavra neutra. Yeah, uma palavra neutra. Que chatice. Que às vezes depois tu não percebes e logisticamente é complicado. Tá a ver? Há coisas... E depois ficam logo ofendidos. Que chatice, pá. Depois este escândalo todos dos filmes. Já toda a gente... sexual harassment, toda a gente... Depois a sedução e a... Onde é que acaba a sedução? E começa o assédio. O assédio. É uma linha muito difícil, já não sabes... Eu acho que pronto, agora estamos a viver um excesso do contrário para depois encontrarmos o equilíbrio e assim o verdadeiro feminismo. Sim, lá está. Acho que isso é essencial, porque quer dizer, se não houvesse essa noção e essa tendência, se calhar provavelmente não se encontrariam tais esses casos todos de abuso sexual, que muitos são validíssimos e outros são só acusações que, ok, até podem ter fundamento, mas não estando bem fundamentadas, tipo, é que parece que as pessoas esquecem-se que uma acusação dessas é muito grave, não é? Sim, sim, sim. E se não tiveres uma base forte para isso, a pessoa na mesma vai ficar manchada para a vida, mesmo que seja inocente. Yeah. Exatamente. Olha, que é que não tem muito mais trabalho o gajo do House of Cards. O Kevin Spacey, sim. Nunca mais terá... Mas isso foi fundamentado, não é? Isso foi fundamentado. A única coisa que ele veio dizer é que toda a gente sabia do que é que ele era culpado, não podiam era estar a culpá-lo de coisas que ele não fez. Yeah. Portanto, se calhar, às vezes ele tornou-se um bocado o bote expiatório, claro. E puseram tudo lá para dentro. E agora ele nunca mais vai trabalhar. Achas que isso é justo? Eu acho que ele vai trabalhar daqui a uns anos. Lembras-te do Kramer? Sim. Esse caso do Kramer também foi... O gajo nunca mais viu o Kramer porque ele fez aquele comentário racista, meu. Já viste? É lixado isso, pá. Porque eu acho que sim, o gajo deve pagar a dívida dele. Agora, pá, podia voltar a trabalhar outra vez, não é? Claro. E sendo ator é difícil. Acho que foi o Nick Cave que ontem disse. Quer dizer, vocês vão à vossa coleção de discos e tirem aqueles de pessoas que são minimamente reprováveis, não é? Claro. Vão ficar quase sem nada. Exatamente. Achas que... Atira a primeira pedra, não é? No teu caso eu não vou comentar, porque acho que não se aplica, mas se calhar há em muitos casos as pessoas que estão, muitos artistas que têm muitos demónios, também, por outro lado, a arte acaba por compensar alguma coisa e como é que... Porquê é que se faz a junção das duas coisas, não é? Porquê é que não se separa devidamente a arte do artista e deixa essas coisas viver. Agora há o caso do Michael Jackson, não é? Que é bastante paradigmático. Já depois de estar morto, não é? Sim, há 10 anos. Será que era necessário, não é? Será que é delicado? Por um lado, sim, é necessário que as pessoas saibam, mas por outro lado, um ícone tão importante na música, foi uma pessoa tão importante. São situações muito, muito delicadas. Mas por outro lado, ninguém sabia. Então, acho que já toda a gente sabia há algum tempo. Toda a gente tinha uma mínima noção de que o gajo era. Já desde os anos. Mas era uma patologia também. Era uma patologia dele, não é? Sim, até que ponto é que ele é, não é? Que ele estava mentalmente consciente das coisas que fazia. É? Claro, exatamente. Também é uma história que não é muito feliz. Mas pronto, tentando partir para coisas. Separar a arte do artista é uma coisa difícil, não é? Qual é, assim, o artista que tu admires que hoje em dia é completamente devastado pela moralidade imponente nos mídias e na opinião pública? Um gajo que seja taxativo? Sim, de tudo. Que hoje em dia dizeres que gostas dele é tipo como dizeres que gostas de comer criancinha só porque era almoço. Um gajo assim bastante revolucionário. Donald Trump, não, mesmo o caso do Donald Trump é complicado, porque pá, eu sou um gajo que é bastante solidário com a Venezuela. Enfim, tive uma ex-namorada venezuelana e tenho muitos amigos venezuelanos, e a Venezuela não tem sequer eletricidade, e o Trump é um gajo que obrigou, enfim, que proclamou o Guaidó presidente interino, e foi o Trump, estás a ver, e os venezuelanos sentem-se culpados de estar a agradecer, de estar a... Epá, Foi o gajo que está a fazer força na política internacional para ajudar os venezuelanos e para ajudar que o outro gajo caia, não é? Ajudar o Maduro também caia. Tem interesses por trás, não é? É claro, mas queres quer quando não. Quando a esmola é boa, para o grupo desconfia. Exato. Não, sim, claro. Mas eles próprios, tipo, epá, eu sinto-me culpado de estar agradecido a este gajo, mas pronto, a verdade é que isto está a acontecer. Claro. O que não invalida depois todas as tudo dezenas, resto, centenas de coisas. Claro. Não, mas agora não me estou a lembrar a pressão do podcast à beira do abismo. deixa-me agora sem resposta sobre o... Pá, o Sérgio Gainsbourg era um gajo. Sim, que é um bom dizia exemplo. Tudo, está a ver? Num talk show, quando o gajo diz vous êtes une pute, a ver? Alguma vez eu diria isso num talk show aqui, mas você é uma puta. O que é que aconteceria? Já disseste perto, disseste Eurovision was my prostitution. Ah, yeah. No, but it was a very proud prostitution. I'm a very proud prostitute. I walk proudly. Eu encosto-me com orgulho nos postes da Eurovisão. Fumo os meus cigarros encostado aos postes eurovisivos com o maior dos orgulhos. À espera que passe mais uma oportunidade. Como é que eu sigo a partir daqui? Bom, acho que já estamos quase a terminar o tempo, mas deixa-me acabar a perguntar alguma coisa. Olha, posso perguntar, o que é que tu tens lido, ouvido ou visto nos últimos tempos que te tenha interessado particularmente, já agora? Olha, estou muito ansioso pelo novo disco do Brad Meldau. Uhum. O gajo já sacou um single e é uma cena épica. Portanto, estou ansioso. Depois, ansioso pelo disco do Anderson .Paak, que agora acabou de sacar uma com o Andre 3000 também. Uhum. E isso também se parece fixe. Depois tinha ouvido alguns jazz sueco que me mandaram os meus amigos de lá. Que mais? Há sempre as figuras presentes todo o tempo, não é? O Jorge Drexler, pá, cenas que a Rosalía faz, interessantes, outras não tão interessantes. Agora fez um horrível, que é um reggaeton horrível, pá, que eu não percebo, com a altura. E depois de ter feito a cena mais hipster de Barefoot in the Park, com, não é? Ela quer chegar a todo o mundo, pá, não há hipótese, meu. Enfim, pois é isso, mas maioritariamente está sempre, o jazz está sempre presente. Há algumas cenas israelitas, de jazz israelita, também o Shai Maestro, o Avishai Cohen, que também tem um disco novo. Sim. Yeah, mas acho que é isso, Silvia Pérez Cruz. Uhum. Um grande Silvia Pérez Cruz. E é pá, uma banda que eu acho que é a melhor música portuguesa que anda aí a surgir, que é os Cordel. Cordel? Cordel. Okay. Que é um amigo meu, o Márcio, que é o Edomundo, que tem um projeto a solo. Sim. E o João Pires, que é o guitarrista. Ok. E eles têm um grupo, os dois, que chama Cordel, fazem músicas bem. Já fiz música para o Zambojo, pá, a Namora, tem um novo disco da Namora que vai sair, que se chama O Naufrágio. É das canções mais bonitas que eu já vi na minha vida. Tu estás-me a perguntar a ler, estou precisamente a ler um livro que o Zambujo me deu, que me aconselhou, que se chama A Noiva Judia. Li antes o Chico Buarque, li o Benjamin do Chico Buarque, eu já tinha lido o Budapeste, gostei mais do Budapeste. Sim, ele deu só li o Estorvo. É. E gostei. É. Porque eu tinha lido uma cena muito intensa, pá, muito densa do Flaubert. A educação sentimental, epá, intelectual ao fundo, epá, eu disse, não, quero uma cena leve, que não me chateie. O Chico Buarque é sempre super leve, pequenino e é ótimo para o avião. E pronto, no teu caso é leve, não é leve de leitura leve, é leve para o livro ser mais... Também não, os dois estão relacionados, pá, os dois estão relacionados. Mas o Walter Hugo, para mim, pá, não há nada como o Walter Hugo hoje em dia. Não sei se tu me quiser recomendar alguma coisa, mas... Epá, por acaso, eu devo dizer que um dos meus grandes pecados ainda não ter lido nada de Walter Hugo Maia. Tu tens que ler A Máquina de Fazer Espanhóis. É o que eu tenho lá em casa. É o primeiro de Walter Hugo que se tem que ler. Que se tem que ler. Ok. Eu acho. Essencial. Olha, posso recomendar Graham Greene. Já leste alguma coisa? Não, mas vou apontar. Eu escrevo aqui se quiseres. Eu tenho ali um papel. O Fim da Aventura é um romance do caraças. Que é, basicamente, ele... Mas ele é de onde? Ele é britânico, é um escritor britânico do século passado. Sim. Pode-se ler em inglês? Sim, em inglês acho que é The End of the Affair. Eu gosto muito de... complicado, é erudito? Não. Okay. É um romance, é uma história de amor, mas basicamente é uma história de amor que envolve fé, porque uma das partes dessa relação, para usar a palavra ambígua, que é para não, de género neutro, okay. Uma das partes é crente e a outra não é, e o livro é mais sobre o caminho de ambos, nesse aspecto, do que a própria relação deles em si. Okay. E o próprio autor também lidava muito com isso, porque ele teve muitas fases de crença e não crença, pá, e é daqueles livros que eu li... em duas tardes num verão há uns anos e pensei, porra, nunca li nada assim. Yeah. Fiquei mesmo... Foi um livro que teve... Tocado, não é? Tocado, sim, yeah. Exatamente. E já li muita coisa, se calhar melhor depois disso, mas yeah. Acho que é um livro que ficou mesmo muito... Romances bonitos, não é? Dante... Exatamente. Eu quando li A Cartucha de Parma, acho sim. Que é disso que eu vou falar hoje, foi o romance mais bonito que eu já li na minha vida. Sério? Ainda não li. Ainda não li. Vou escrever aqui na agenda. Ah, é, sim, senhor. Uma agenda antiga. É. Yeah. Ah, eu não tenho agenda no meu telefone, o meu telefone não é inteligente. Tu gostas muito de estar fora da digitalização do planeta, não é? Yeah, yeah, yeah. Há uma parte que é para ser cool e outra sim. Parte que é genuína de... E há uma parte que odeio porque, por exemplo, quando estive em Estocolmo agora um mês, sim. Pá, eu para encontrar ruas às vezes era um problema. Claro. Eu tinha o mapa, mas andava... Então vai, o bar é este. E eu demorava uma hora a chegar porque andava às voltas, não encontrava a rua. E aí pensava, pá, faz-me tanta falta ter um iPhone. mas não sucumbi. Exatamente. E aqui em Lisboa, pronto, já conheço tudo, não é difícil. Eu por acaso também tenho sempre a necessidade de ter uma agendazinha de mão, porque pá, não confio no telemóvel. Porque sempre o telemóvel vai apagar as coisas. É verdade. E trocar-te. E depois sim. Quando cancelas um evento, o evento cancelado fica lá. Sim. Uma bolinha, mas como cancelado. Então. Não faz sentido nenhum. Então, fazer a próxima. Qual é a semana? É esta que a gente está. Não tenho absolutamente nada. Pá, não fiques só porque eu dei a sugestão. Não, se calhar não fiques com mais expectativas do que deverias. Mas eu fiquei... Eu acho que é um ótimo escritor. Pois, os teus livros tocam a diferente a pessoas diferentes. Sim. A arte é isso. Pronto, vá. Posso dizer que eu não sou a pessoa que lê José Rodrigues dos Santos. Portanto, ok. Tudo bem. Graças a Deus, que recebeu um apoio da SPA, Sociedade Portuguesa de Autores, para gravar um disco com uma miúda de poemas seus, um homem que verdadeiramente precisa desse apoio da SPA. Quais bandas de garagem que estão aí que não podem comprar o disco, que não podem fazer um disco? Quais cantautores de que fazem vídeos do YouTube? Quem precisa verdadeiramente do apoio da SPA é o José Rodrigues dos Santos. Obrigado, SPA, por pensar. Não estarás a falar do Rodrigues de Carvalho. Ah! Aí é com caraças, tens toda a razão! Baralhei os dois, pá! Mas percebo. Balharei. Balharei. Mas já ouviste. Mas ele também escreve. Escreve mesmo. Claro, Rodrigo Guedes de Carvalho. Sim, só para mais um apoio. Desculpa lá, coitado, pá. Coitado do outro. Coitado, quer dizer, eu estava a falar dos romances do outro. Yeah, que também são desses, não é? É tipo dar bomba para... de gasolina. Exatamente. Romance de bomba de gasolina. Como é que se chama? É o Graham Greene, G-R-A-H. Grant Greene é o nome de um guitarrista de jazz, meu, que cena estranha. Mas não é Grant, é Graham. Ah, ok. G-R-A-H-A-M. Graham Greene. Esse... O outro é Grant. Sim. O outro. É o Fim da Aventura e outro que é o Nó do Problema. Esses dois romances são muito, muito bons. Okay. Mas é um autor, pronto, é um autor do século passado. Ele é muito acho que é mais lido lá do que cá, mas os livros dele estão relativamente disponíveis. Sim, e esse do Fim da Aventura acho que é traduzido pelo Jorge de Sena. E a sério, sim. Pá, eu li Os Sinais de Fogo e adorei do Jorge de Sena. Sim. Mas ele também, lembro-me que o livro começa com o prefácio dele também, que mostra que ele próprio também ficou muito tocado pelo livro, portanto pode tirar confiança. Fixe, ok. Olha, pronto, de resto vais estar muito ocupado com concertos. Yeah. E não sei se queres dizer mais alguma coisa. Pode mais ser, alguma intervenção. Não, mas se queres dizer mais alguma olha, intervenção. Olha, a indústria está a pedir as datas do concerto. Portanto, é, pessoas, 3 de maio, no Teatro das Figuras, 10 no Coliseu de Lisboa e 11 no Coliseu do Porto. Vai haver strippers, vai haver anões. Vai haver erotismo. Para que vocês estejam presentes, por favor, porque vai ser muito interessante. E queres mandar mais alguma crítica em relação a alguém do planeta? Mandei muitas. Não, já chega. Está bem, olha. Obrigado e tudo bom. Espero que tenham gostado. Antes de terminar, eu gostava de fazer aqui um comentário importante. Tenho mesmo de agradecer muito à Fado in the Box por ter proporcionado a concretização desta entrevista, porque eu tive a oportunidade de falar sobre isto com a Patrícia quando acabamos a gravação, mas é que ao contrário de muitas outras agências, muitos outros representantes de artistas, ou muitos artistas mesmo, a Fado in the Box, eles responderam ao meu mail no próprio dia ou no dia a seguir, puseram-me logo em contacto com a pessoa responsável, que era a Patrícia, e marcaram logo uma data. Estávamos em março e marcaram para dia 16 de abril. Foi logo assim, combinámos, foram muito simpáticos, e eu acho que é uma atitude de louvar, porque hoje em dia isso não acontece muito. Eu não gosto muito de falar dos programas que não aconteceram, do À Beira do Abismo. A questão é que... Olha um avião a passar. É que estou a fazer isto com a janela aberta porque está calor aqui dentro. Eu sou uma pessoa muito estranha. Bom, não gosto, como estava a dizer, não gosto muito de falar das coisas que não aconteceram neste podcast, mas ao longo dos anos, desde que comecei a fazer estes programas de entrevistas, já no Lanço no Escuro, na rádio do Camões e na rádio Autónoma, que sinto um bocado isso, é que muitas vezes não respondem ou muitas vezes empatam. E no meu caso específico tive um empate com uma banda muito conhecida, que começa por G e acaba em R e tem uma outra letra no meio, vocês vão perceber quem são. Não foi propriamente com a banda, foi com a representante deles que esteve a empatar comigo quase um ano. Eu a responder, e ela a dizer que nem, e um dia é que ela disse, afinal, que eles não estão interessados. E esse tipo de atitudes, infelizmente, é o que há mais neste país. Eu prefiro ou que respondam a dizer que sim, ou que respondam logo a dizer que não. Não tem qualquer problema, eu não estou à espera que toda a gente que eu queira convidar para este podcast tenha interesse de falar com uma pessoa que não conhece de lado nenhum. Isso é óbvio, isso acontece. Mas não gosto é desta coisa muito portuguesa de falta de educação que muita gente tem. E porque parecendo que não, eu posso fazer isto por gosto, posso fazer isto por carolice, porque não ganho nada com isto, mas é algo que me sacrifico muitas horas da minha vida para fazer isto, muitas horas em que podia estar a fazer outras coisas, podia estar a ganhar dinheiro, a fazer alguma coisa, e portanto eu não estou a brincar também, e portanto não gosto que as pessoas achem ou tenham essa atitude também. Portanto, é por isso que eu preciso de agradecer mais uma vez à Fado in the Box, porque mostraram ter uma atitude contrária, foram impecáveis e fizeram com que tudo corresse bem, e eu só tenho de lhes dar o maior dos agradecimentos e pedir que haja mais gente em Portugal que seja assim. Foram alguns casos que também me surpreenderam, como por exemplo um dos casos que eu menciono sempre quando alguém me pergunta de convidados mais difíceis que eu tive. Uma das melhores surpresas que eu tive foi o Camané. Eu mandei e-mail ao manager do Camané e no próprio dia estávamos a combinar, e dois dias depois eu estava em casa do Camané a fazer a entrevista. Isto eu estava na Autónoma, não me conheciam de lado nenhum e apoiaram e gostaram. E deram a confiança e responderam logo, e eu gosto disso, pronto. E outras pessoas que mandaram, que eu mandei um e-mail e mandaram outro e-mail de volta, que não foi nada daquelas respostas automáticas, foi uma resposta bastante pormenorizada, até estou aqui a pensar de um famoso comunicador que agora tem um podcast no YouTube que começa em M, a primeira letra, e a segunda começa em B, que... Eu mandei-lhe uma mensagem a convidá-lo para o podcast e logo a seguir ele mandou-me um textão enorme a explicar-me porque é que não podia aceitar. E eu fiquei completamente sensibilizado, porque disse, ok, destas tuas razões eu não vou chatear mais, obviamente, e qualquer dia talvez voltemos a falar. Mas lá está, é esta a diferença, quer dizer, entre saber falar com as pessoas ou não saber e ser-se mal educado. E pronto, eu como vos disse, eu já me alonguei demais, mas eu como vos disse, eu não gosto de falar dos bastidores do podcast. Mas neste caso achei que era importante, porque já que tenho a oportunidade para fazer isso, precisava de louvar o trabalho desta empresa, da Fado in the Box, mais uma vez, e em detrimento de outras que não foram assim comigo. Ou o feedback que alguns convidados deram, quer positivo, quer negativo, que também ajuda. Porque nós não estamos aqui a brincar. Fazer um podcast demora tempo. E eu sei que não sou dos podcast, não tenho o podcast mais ouvido do país. Sei que provavelmente, se calhar, não tenho sempre os convidados mais sonantes de todos os tempos. Só que eu faço isto pelo meu prazer e porque gosto de conversar com as pessoas e quero acreditar sempre que, independentemente do convidado, a conversa interessa quem siga este podcast. E é tudo o que eu tenho a dizer. Portanto, acho que, sim, é melhor já ficarmos por aqui. E a chuva agora está a cair lá fora. Pronto, olha, ainda não sei qual vai ser o convidado da próxima semana, portanto não posso anunciar já, porque estou outra vez em cima do acontecimento, não tenho episódios já gravados de antemão. Mas espero que tenham gostado e sabem onde nos podem ouvir, partilhem e mandem mensagens se quiserem dar alguma sugestão, alguma crítica, alguma ideia para um convidado. E obrigado também a vocês por estarem aí desse lado e àqueles que já seguem aquilo que eu faço desde o início ou desde há muito tempo. Também é importante ter o feedback dessas pessoas. Portanto, olhem, bom fim de semana, boa Páscoa e vemo-nos para a semana, está bem? Desculpem se falei muito, mas eu faço estas introduções e fecho sem guião e acho que me deixa levar um bocado pelos sentimentos e falei demasiado sobre o assunto, mas achei que era importante. E depois também de ouvir o Salvador Sobral a dizer tanta coisa sem qualquer problema sobre tantos temas problemáticos, acho que também pensei, por que não? Olha, vou fazer isso. Portanto, olhem, é isto, à beira do abismo, e vamos lá, fechar isto. Até para a semana, está bem? Com licença. À beira do abismo.